Samba bling, bling, blau. Tamanco batucando no quintal. Samba bling, bling, blau. Tamanco levanta a poeira do chão. Tamanco levanta a poeira do chão. Tamanco levanta.